andrecdesmoral.com.br. Qual é o mic? Sola Brad Beat, daquele beat. O nome do assunto é Tal da Loura Produções. A novinha já tá louca de tanto ver paredão. Ela flexiona, pinta e pinão do rabetão. Mas que rabetão é esse, novinha, tu tá ela. Ela desce, ela quica, com o dedo na boca desce, quica. Quica! Com o dedo na boca desce, quica. Quica! Com o dedo na boca desce, quica. Quica! Com o dedo na boca, ela desce, ela desce. Alô, meu parceiro, Conquista CDs, ANCDs, Turma do Lito na cena. A novinha já tá louca de tanto ver paredão. Ela flexiona a bunda empinando o rabetão. Mas que rabetão é esse, novinha, tu tá é louca. Ela desce, ela fica. Tamo junto, Turma do Lito, Sola André Cedês, o moral de Bicoara. Naquele beat.